A fecheiro 31, página 269, dois grumetes, com ar de extremo enfado, vieram trazer-lhes a comida à luz de candeeiros. Embora cada mesa tivesse 12 metros de comprimento e lhes tivessem oferecido um total de 6 bancos estreitos, havia homens de uma ponta à outra. Contando as cabeças, Richard calculou que o Alexander deveria ter metido a bordo cerca de 180 homens nesse dia 6 de janeiro de 1787. Eram menos 30 do que o total mencionado pelo tenente Sherpe. Nem todos eram provenientes do Ceres. Havia alguns do Censor e mais ainda do Justicia. Contudo, nem todos os homens vindos deste último se tinham conseguido arrastar até às mesas. Uma qualquer doença graçava entre eles, marcada por febre baixa e dores nos ossos. Não se tratava, portanto, de febre das prisões, porém também esta por ali andava, como sempre. Cada homem recebera uma tigela de madeira, uma colher de folha e uma caneca que levava à vontade 2/4. Nota: as modernas medidas imperiais de capacidade, quartilho ou pinta, quarto e galão, são superiores às modernas americanas, mas devem ter sido iguais no século XVIII. Com o fim do domínio britânico em 1776, os Estados Unidos mantiveram muitas coisas inglesas e provavelmente também as medidas. Assim, os quartos de Richard conteriam talvez 32 onças líquidas e não as 40 onças imperiais modernas. Um quartilho, ou pinta, pint, é equivalente a 0,5683 decímetros cúbicos. Um quarto, quart, a 1,137 decímetros cúbicos. Um galão, gallon, inglês, a 4,546 decímetros cúbicos. E um galão americano a 3,785 decímetros cúbicos. Fim de nota. Era esta a ração de água diária para cada homem. A refeição consistia em pão escuro, muito duro, e um bocado pequeno de carne salgada cozida. Os que tinham maus dentes davam-se mal e viam-se reduzidos a tentar partir o pão com as colheres, que se dobravam e torciam. Contudo, havia vantagens em se ficar perto da escotilha da prisão. Vou-me arriscar a ser chicoteado, decidiu Richard, pondo-me de pé para oferecer auxílio aos jovens fuzileiros numa tarefa para a qual não têm a mínima habilidade. Posso ajudar-vos? Perguntou, sorrindo com ar diferente. Fui taberneiro. O rosto enfadado que tinha a seu lado pareceu sobressaltar-se, mas logo a seguir a sua expressão tornou-se mais agradável. Sim, ficaríamos agradecidos. De certeza que não chegamos só os dois para dar de comer a 200 pessoas. Durante algum tempo, Richard passou tigelas e canecas em silêncio, estabelecendo habilmente uma rotina entre ele, o rapaz a quem se tinha dirigido, e o seu igualmente jovem companheiro. — Por que estão todos os fuzileiros com um ar tão infeliz? — perguntou em voz baixa. — São os nossos alojamentos. São ainda mais abaixo do que os vossos e quase tão cheios. Também não comemos melhor. Pão duro e carne salgada. Só que, acrescentou com ar sincero, recebemos farinha e meio quartilho de rum, capaz de se beber. Mas não sois condenados. De certo que, neste navio, pouca diferença há entre os condenados e a tripulação, disse o outro fuzileiro em tom de desprezo. Os marinheiros estão alojados onde nós deveríamos estar. A única luz e ar que recebemos chega-nos por uma escotilha no chão, a partir do sítio onde eles ficam. Estão alojados à popa desta antepara, ao passo que nós ficamos lá embaixo no porão. O Alexander deveria ter 2 tombadilhos, mas nunca ninguém nos disse que o segundo seria usado como porão, porque o navio leva muita carga. E não têm um porão propriamente dito. É um navio de transporte de escravos, disse Richard. Por isso não o têm. O capitão está habituado a pôr a carga mais pesada no bailéu, os negros aqui, onde nós estamos, e a tripulação no compartimento de popa. Por isso não há castelo de proa para a tripulação. O tombadilho de popa pertence ao capitão. Olhou com ar conduído e curioso. Suponho que tenha acomodado os vossos oficiais no tombadilho de popa. Sim, num cubículo e sem acesso a uma cozinha, de modo que os nossos oficiais tenham de se misturar connosco. Disse o que servia aos pratos de carne salgada e pão. Nem sequer podem usar a cabina maior. Guarda-a para ele e para o imediato, que é um homem enorme. Este navio não é como os outros em que já estive, mas, afinal, é o primeiro em que viajo, que não pertence à marinha. E desficar por baixo da linha de água, quando houver carga a bordo, disse Richard, pensativo. O barco deverá receber carga muito pesada, se para isso tiver sido contratado, juntamente com o transporte de condenados. Calculo que só de água tenha de trazer cerca de 20 mil galões, para o caso de a viagem levar 2 meses. Para um taberneiro sabes muito de navios, disse o rapaz, despejando a água. Sou de Bristol, onde os navios têm muita importância. O meu nome é Richard. Posso saber o seu? Chamo-me David Evans e este é o Tommy Green, disse o que servia a água. Pouco podemos fazer pela nossa situação aqui. Mas quando para a semana chegarmos a Portsmouth, será diferente. O major, Ross, rapidamente meterá na ordem o capitão Duncan Sinclair. Ah, sim, o comandante dos fuzileiros e governador-tenente. Como sabes? Disse-me um amigo. Assim, obtive resposta a muitas perguntas. Refletiu Richard, enquanto filtrava a água. Os armadores, sem quererem perder o contrato, falsificaram alguns pormenores da história do Alexander e decidiram ignorar o facto de que teria também de aquartelar fuzileiros, para além dos condenados. Os jovens tinham razão. Os contratadores pouca diferença viam entre fuzileiros e condenados. Com que então chegaremos a Portsmouth na próxima semana. E o capitão, de nome Duncan Sinclair, é certamente escocês, tal como Robert Ross, comandante dos fuzileiros. O confronto entre ambos será horrível. Se bem me recordo do que aprendi sobre Newton, uma força irresistível irá colidir contra o objeto em repouso. O Alexander não partiu para Portsmouth nessa semana, nem na seguinte ou mesmo na outra. Continuava ancorado no Tamisa. No dia 10 de janeiro, pôs-se a caminho com um coro de gemidos e choros da parte de quem esperava enjoar, mas dirigiu-se apenas para Tilbury e só rebocados por cortesia de um contratador. Ainda bem dentro das abrigadas águas do Tamisa e quase sem balanços. Nessa altura havia 190 condenados a bordo, embora 2 tivessem morrido. E o tenente Sherp tivesse designado a fila de cima de metade de um conjunto de estrados que ficavam à frente das mesas como local para receber os doentes, numa tentativa de conter a epidemia que ameaçava agraçar. O total de 190 diminuiria um algarismo para ser acrescentado com 2 à medida que os dias passavam. De modo que até os homens mais precisos, como Richard, desistiram finalmente de os contar, perto dos 200. A presença das grelhetas era amargamente contestada. Mas o sargento Knight, muito cooperante em relação a tábuas, suportes e o que mais fosse necessário em troca de rum, os homens de Richard não eram os únicos a utilizar a pequena fraqueza do sargento, recusava-se a retirar aqueles incómodos obstáculos, até que o descontentamento dos condenados ferveu numa manifestação muito ruidosa e terrível, devido ao perdão e posterior libertação de um homem. Deram início a um bater enlouquecedor, inexorável, a gritos e a bater de pés. Quando os fuzileiros foram para baixo para lhes servir a comida e a água, desceram em força, inclinaram o canhão giratório para a beira da escotilha e rodearam-na de mosquetes. Só nessa altura se aperceberam de como eram poucos para controlar 200 homens em fúria. Como o navio era seu, o capitão Duncan Sinclair ordenou que os condenados ficassem permanentemente livres das grilhetas e desfilassem no convés, 12 de cada vez, por alguns minutos, todos os dias. Contudo, um condenado que fugisse custar-lhe-ia 40 libras do seu próprio bolso. De modo que Sinclair ordenara aos fuzileiros e a alguns membros da tripulação que nos escalés do navio remassem constantemente em círculos em redor do Alexander. Esses poucos minutos no convés ficaram entre os melhores que Richard já experimentara na vida. Os ferros pareciam penas. O ar gelado tinha um cheiro mais doce do que goivos e violetas. O rio túrgido era uma fita de prata líquida. E a visão dos animais a retoiçar alegremente, um prazer maior do que deitar-se com Anne-Marie Latour. Parecia que metade dos fuzileiros e alguns marinheiros possuíam pelo menos um cão. Havia mastins, castanhos, bulldogs com papada, spaniels, tolos, terriers e muitos rafeiros. O grande gato castanho tinha uma gata cor de tartaruga e uma família de 6 gatinhos. E a maior parte das ovelhas e porcas estavam grávidas. Os patos e gansos andavam à solta, mas as galinhas estavam presas numa gaiola perto da cozinha da tripulação. Depois daquele primeiro passeio, a prisão fétida tornou-se mais suportável. Sensação que não era exclusivamente de Richard. A manifestação morrera no momento em que as mãos tinham sido libertas das algemas e o privilégio do convés não foi retirado. Na sua terceira saída, Richard viu finalmente o capitão Duncan Sinclair e ficou a olhar estupefacto. Era imensamente gordo, tanto que os seus prazeres deviam limitar-se aos da mesa. Como poderia urinar se os braços não lhe chegavam ao pênis? Com um ar muito humilde e como se a palavra fuga não fizesse parte do seu vocabulário, Richard atravessou o convés de bom bordo a estibordo com um tilintar de ferros por baixo do tombadilho de popa onde se encontrava o capitão Sinclair. Por um instante, os seus olhos fitaram os dele, cinzentos, extremamente argutos. Curvou respeitosamente a cabeça e afastou-se. Não era meramente um monte de toucinho, embora tivesse todo aquele tamanho. Poderia ser preguiçoso ao ponto da inércia, mas quando o demónio se encarrega das coisas, é garantido que aceita o desafio. Que confusão haveria em Portsmouth quando ele e o comandante dos fuzileiros se defrontassem acerca do sítio em que o contingente destes últimos iria suspender as suas camas de lona. É uma pena que nunca venha a saber o que se irá passar entre eles, ainda que possa ter conhecimento do resultado. Davy Evans e Tommy Green estarão desejosos de me contar. No fim de janeiro, imobilizaram-se mais 2 navios ao largo de Tilbury Fort. Um enorme veleiro de 6ª classe e uma corveta com muito bom aspecto. Quando chegou a vez do seu turno no convés, Richard dirigiu-se diretamente à morada junto à proa e olhou-os fixamente, pois os rumores do seu aparecimento tinham-se já espalhado pela prisão. Por mútuo acordo, Richard e os seus 5 companheiros separaram-se no momento em que saíram para o convés, aproveitando a pequena porção de liberdade que lhes era permitida, afastando-se uns dos outros. Como ainda ninguém tentara fugir, os fuzileiros sentiam-se mais descontraídos na sua vigilância. Desde que os condenados se mantivessem calmos e caminhassem ordenadamente, ninguém os incomodava. Assim, Richard ficou sozinho, com as mãos sobre a morada, a olhar, e não fazia a mínima ideia de que era um dos elementos da carga humana que os perscruturantes olhos da tripulação escolheriam para observar, por ser interessante. São a vossa escolta para Botany Bay, disse-lhe uma voz ao ouvido. Uma voz agradável, com muito encanto. Richard voltou a cabeça para ver um homem que lhe fora indicado como o quarto imediato do Alexander. O navio transportava uma numerosa tripulação para aquela enorme viagem. Daí, quatro imediatos para os quatro quartos. Era alto, esguio, com uma aparência que alguns designariam de formosa e com o mesmo tom de pele de Richard, o cabelo muito escuro e olhos claros, com pestanas negras. Contudo, estes eram alegres e azuis, da cor dos miosótis. Stephen Donovan, de Belfast, disse. Richard Morgan, de Bristol. Richard sorriu, afastando-se um pouco do Sr. Donovan, para evitar que alguém pensasse que se tinham encontrado para conversar. Que me pode dizer acerca deles, Sr. Donovan? O grande é um velho navio de carga, o Berwick. Acabou de sofrer uma remodelação para se transformar numa espécie de navio de carreira e foi de novo batizado, desta vez com o nome de Sirius, pois é uma estrela do sul de primeira magnitude. Forneceram-lhe um armamento de 6 caronadas e 4 canhões de 6 libras, embora tenha ouvido dizer que o governador Philip se recusa a navegar com menos de 14. Não censuro, já que o Alexander tem 4 de 12 libras, bem como um canhão giratório. O Alexander não é apenas um navio de Bristol para transporte de escravos, disse Richard deliberadamente. Já foi um corsário, com 16 canhões de 12 libras. Mesmo só com 4, será superior à maioria daqueles que o tentarem tomar, isto é, se conseguirem apanhá-lo. É capaz de percorrer 200 milhas marítimas por dia, com vento de feição. Ah, como gosto de ouvir um homem de Bristol. Disse o Sr. Donovan. És marinheiro? Não, taberneiro. Os vivos olhos azuis percorreram o rosto de Richard como uma carícia. Não te pareces com nenhum taberneiro que eu conheça. Consciente da insinuação, Richard aparentou a mais completa ignorância. É de família, disse com graça. O meu pai também o é. Conheço Bristol. Qual é a taberna? A Cooper's Arms, na Broad Street. O meu pai ainda a conserva. Enquanto o filho é deportado para Botany Bay, gostaria de saber porquê. Não tens ar de quem aprecia bebida e és um homem instruído. Tens a certeza de que és apenas um simples taberneiro? Absoluta. Fale-me mais dos dois navios. O Sirius tem cerca de 600 toneladas, um pouco menos, e transporta principalmente pessoas, as mulheres dos fuzileiros e assim. Tem o seu próprio capitão, um tal John Hunter, que presentemente o comanda sozinho. Philip está em Londres, a enfrentar o Departamento do Interior e a Corte de St. James. Ouvi dizer que o cirurgião é filho de um doutor da música e que leva consigo o seu piano. O Sirius é um bom navio, mas um pouco lento. E a corveta? A Mega Supply é bastante velha. Pode dizer-se que já passou dos 30 anos e já fez as últimas orações. O comandante é o tenente Harry Ball. Vai ser uma viagem cruel. O mais que esse barco se afastou de Tamisa foi para ir a Plymouth. Muito obrigado pelas informações, Sr. Donovan. Richard endireitou-se e fez a continência da marinha antes de se afastar. Ali estava um homem que amava o mar, mas nunca fazia mais de 2 viagens no mesmo barco. As paixões iam e vinham para Stephen Donovan, que era casado com o Oceano. De volta às trevas da prisão, Richard relatou as suas novidades sobre as escoltas navais. Por isso imagino que partamos um destes dias, pelo menos para Portsmouth. Ike Rogers tinha também notícias para dar. Vamos ter mulheres em Botany Bay, disse com grande satisfação. O Lady Penryn leva apenas mulheres. Diz-se que são 100. Metade cada uma para cada homem, do Alexander, disse Bill Whiting. Com a sorte que tenho, vou ficar com a metade que fala, de modo que creio que me vou contentar com as ovelhas. Há mais mulheres em Plymouth, vindas de Dunkerque, juntamente com as ovelhas e talvez uma vitela. Não, Taffy? No primeiro dia de fevereiro, os quatro navios partiram finalmente. Depois de um atraso de 24 horas, devido a uma disputa de pagamentos com um comerciante marítimo, coisa muito vulgar, precisaram de 4 dias de plácida navegação para cobrirem as 60 milhas até Margate Sands. Não tinham ainda rodeado a North Foreland para entrar no Estreito de Dover e já alguns homens estavam enjoados. No beliche de Richard estavam todos bem, mas Ike Rogers sentiu-se doente no momento em que o Alexander balançou ao de leve no mar e continuou muito incomodado até algumas horas depois de terem lançado a âncora ao largo de Margate. Estranho, disse Richard, dando-lhe a beber um pouco de água filtrada. Imaginava que um cavaleiro não se sentisse perturbado no mar. Cavalgar é um movimento perpétuo. Para cima e para baixo, e não de um lado para o outro, murmurou Ike, grato pela água, que era tudo o que conseguia manter no estômago. Meu Deus, Richard, vou morrer. Que disparate. O enjoo passa. Só dura até te habituares ao mar. Duvido que alguma vez consiga. Julgo que por não ser de Bristol. Há muitos habitantes de Bristol, como eu, que nunca estiveram a bordo de um navio no mar. Nem tenho ideia de como me vou portar antes de chegarmos ao verdadeiro oceano. Agora, tenta comer esta papa. Molhei o pão na água. Prometo que te vai ficar no estômago, insistiu Richard. Mas Ike desviou a cabeça. Ned Parrott chegara a um acordo com Crowder e Davis no beliche inferior. Em troca de um ruidoso aviso, quando alguém de cima fosse vomitar, William Stanley de Sand e Mikey Dennison seriam designados para limpar a porcaria do convés e esvaziar os baldes da noite. Encostado à antepara da proa, em ambos os corredores, havia um barril de 200 galões cheio de água do mar que os condenados podiam utilizar para se lavarem a si próprios, às suas roupas e ao sítio onde se encontravam. Fora para eles um choque a descoberta de que os baldes da noite teriam de ser esvaziados para 2 cestos forrados de chumbo que passavam por baixo do estrado inferior, encostados ao casco a bombordo e estibordo. Os cestos escovam-se para os porões, que deveriam ser diariamente esvaziados por meio de 2 bombas. Mas homens como Mikey Dennison, com experiência de navios, juravam que as bombas do Alexander eram as mais mal cheirosas que já tinham encontrado. Durante o mês de janeiro, tinham tido de usar os baldes de noite, depois de esvaziados, para empurrar os excrementos pelos furos dos cestos, o que significava que nada mais tinham para as restantes lavagens do que uma caneca de 2/4. Depois de uma inspeção em Margate e revoltado com as condições da prisão, o tenente Sherp mandou acrescentar outro balde por beliche e forneceu também esfregonas e escovas. Significava que passavam a ter um balde para os excrementos e para esfregar o convés e outro para as lavagens pessoais e da roupa. Mas isso não vai ajudar em nada às bombas, afirmou Mike Dennison. Mau. Dring e Robinson de Hull concordaram fervorosamente. Quando havia luz no exterior, uns fracos raios passavam através das grades que fechavam as escotilhas. No mar, dissera o tenente Sherp, ninguém teria permissão para sair para a coberta, fosse por que razão fosse. Significava que, naquela estação invernal, os 200 homens presos no Alexander estavam muito mais tempo na mais completa escuridão do que na reconfortante penumbra cinzenta. embora a navegação ajudasse a monotonia. Dirigiram-se mais para o largo, depois de passarem Dover e Folkestone e de rodearem Dungeness, antes de entrarem no Canal da Mancha. Richard sentiu-se indisposto durante um dia. Por duas vezes teve vómitos secos, mas depois recuperou extraordinariamente bem para um homem que havia mais de um mês comia apenas pão duro e carne salgada. Bill e Jimmy eram os que pior se encontravam. Will e Neddy estavam apenas um pouco mais esverdeados do que Richard. Enquanto Taffy subsistia numa espécie de êxtase galês, porque continuava a não haver nada para fazer, embora pelo menos estivessem em movimento. Ike Rogers continuava a piorar. Os seus rapazes tratavam-no com enorme devoção. Joey Long mais que os outros, mas nada parecia ajudar o prostrado salteador de estradas a habituar-se ao mar. Eastbourne acabou de passar à popa. A seguir temos Brighton, disse Davy Evans a Richard, à medida que a soma dos dias prefazia a terceira semana no mar. Os condenados começaram a morrer a 12 de fevereiro. Não de um mal conhecido, mas sim de uma doença bizarra. Começava com febre, nariz a pingar e uma dor por baixo de um ouvido. A seguir aparecia um inchaço, como quando as crianças tinham papeira. A deglutição e a respiração não eram afetadas, mas a dor nessa massa mole era intensa. À medida que a tumefação diminuía, outro inchaço surgia do lado oposto. Ao fim de duas semanas, voltava ao normal e o doente começava a sentir-se melhor. Começavam então a aumentar-lhe os testículos, até 4 ou 5 vezes as dimensões habituais, com uma dor tal que nenhuma das vítimas conseguia sequer gritar ou estrebuchar. Deixavam-se ficar deitados o mais imóveis possível e gemiam enquanto a febre voltava a subir, desta vez mais alta do que no começo. Uma semana depois, uns curavam-se, outros morriam na maior agonia. Por fim, Portsmouth. Os 4 navios ancoraram em Mother Bank no dia 22 de fevereiro, à distância de um dia da costa. Nessa ocasião, já o espantoso mal dos inchaços se espalhara entre os fuzileiros e um dos marinheiros acabava de adoecer. Fosse o que fosse, não se tratava da febre das prisões, de anginas malignas, de febre tifoide, escarlatina ou varíola. Ouviam-se rumores de que se tratava de peste negra. Não produzia ela também horríveis bubões? 3 membros da tripulação desertaram, assim que conseguiram implorar a outro barco que os levasse à terra. E os fuzileiros estavam tão aterrorizados que o tenente Sherp partiu imediatamente em busca dos seus superiores. O major Robert Ross e o primeiro tenente John Johnstone, da 39ª Companhia de Fuzileiros, sediada em Plymouth. 3 fuzileiros foram enviados para o hospital, enquanto outros continuavam a adoecer. No dia seguinte, o tenente John Johnstone, também escocês, trouxe a bordo um médico de Portsmouth, que lançou um olhar às vítimas, para logo se afastar apressadamente com o lenço colado ao nariz, enviando mais fuzileiros para o hospital e declarando que, na sua opinião, a doença era maligna e incurável. Não utilizou a palavra peste. Porém, tal omissão serviu apenas para acentuar o seu diagnóstico particular. Apenas sugeriu que servissem imediatamente carne e legumes frescos a todos os que se encontravam no navio. É como na cadeia de Gloucester, pensou Richard. Sempre que havia mais gente do que a que podia conter, aparecia uma doença para exterminar o rebanho. Com Alexander passava-se a mesma coisa. Ficaremos bem se continuarmos a fazer o mesmo que até aqui, limitarmos o exercício ao convés limpo por nós, lavarmos as nossas tigelas e canecas com óleo de alcatrão, filtrarmos a água e tomarmos uma colher de extrato de malte. Esta doença entrou a bordo proveniente do Justicia, o que significa que já é antiga. Nessa noite, comeram pão duro e carne, como de costume, mas a carne era fresca e não salgada. E a acompanhá-la apareceu uma panela de couves e alhos porros. Souberam-lhes como ambrósia. Depois esqueceram-nos, tal como a ordem de fornecer comida fresca. Ninguém se aproximou deles, exceto dois aterrorizados jovens fuzileiros. Davy Evans e Tommy Green tinham partido, encarregados de lhes levar a carne salgada e o inevitável pão duro. Os dias passavam num triste e enfadado silêncio, apenas quebrado pelos gemidos dos doentes e, de vez em quando, por uma conversa em surdina. Passou fevereiro e chegou março, que se arrastou até ao final, enquanto os doentes continuavam a morrer, para serem simplesmente abandonados onde estavam. Quando finalmente alguém abriu a escotilha da frente, não foi para retirar os cadáveres. 25 novos condenados foram lançados para o ar gelado e fedorento da prisão. Com todos os raios do inferno, disse a voz de John Power, que pensam estes cabrões que estão a fazer? Está tudo doente aqui embaixo e ainda nos mandam mais gente. Cristo, Cristo, Cristo! John Power era um homem interessante, pensou Richard. Manda lá em cima, na parte da frente, o rapaz elegante do Old Bailey e da London Newgate, que habitualmente falam inglês simples. É agora dono, não só dos estrados que servem de hospital, como de um novo destacamento de companheiros. Pobre tolo! O Alexander tinha passado de 200 para 185 condenados, que agora subiam para 210. No dia 13 de março, havia mais 4 mortos. 6 cadáveres jaziam nos estrados do hospital, estando alguns deles ali havia mais de uma semana. Ninguém se conseguia convencer a descer para lhes tocar. Nessa ocasião, já se dizia que se tratava de peste.